まあ、大丈夫かな。 ソロ1。 Confirme o TAN 3226. Afirmativo, está autorizado. Natal 370, AP Zulu 10. Decolagem pista no zero esquerda. Pulca Zipar 119.35 e aciona 5136. Natal, Upper Zulu no zero, nível 370, decolada 10 na Pucas de Paz, 19.35 e aciona 5136, 3226. Me transporta? 5136. Afirmativo, chamo para o puxa acionamento. Center. Prove taxi until position 06. Clear to taxi until position 06 in Portugal, 024. 1714, mantenha a posição antes da taxi Juliette, aguarde para ingresso no pátio. Mantenha a taxi Juliette, aguardando para ingresso. 1714. Clear to hold point via India. Report tower 1.62 line up and take off. Clear the taxi the holding point runway 10 via India and tower 1.86 when ready. Portugal 024. We got 1. Compa, 3520, complete a aproximação, torre 186. Até daqui a pouco. Autorizado, faltam 5, no 7 e no 4. 05, boa noite, bom trabalho. Tower, boa noite, é Portugal 024. Portugal, I read you, line up at takeoff. That's it, firm, we're ready for departure of Portugal 024. Roger, hold position. Holding position at Portugal 024. Roger, boa noite. 3520, estabilizado, ILS, ou nos dá? 3520, atualizado, pouso. Uma centena com metros. Meu repouso, 3520. Pushback e acionamento, está 3220-08. Faltam 8, autorizado, chame time. Autorizado, está 3220. Voo 1994, ciente da Bravo, autorização Maceió, de voo 350. Estou ciente no 994, aguarde cópia. Aguardando cópia, 94. Vista. Puka Zumbi. Puka Zumbi, ciente. Salvador, boa noite, Golo 606, está sendo informação Bravo, autorização Campina Grande, nível 410. 06, aguarde cópia. Está aguardando, 60. Portugal 024, line up and wait. Line up and wait, runner 10, Portugal 024. Liberou aos 36, o solo aos 36, corrigindo. Se o portão número 10, aguarde para ingresso antes da taxa Juliette. Oi, Diogo, na sua escuta, para ingresso da Juliette, aguarda 3520. Portugal 024, clear takeoff, 100 degrees, 049. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 024. Para o táxi, TAM 3226, 117, 3 horas e 5, alterna Fortaleza. Pátio Índia, no ponto de espera, chama pronto, 1014, eu ajusto, 3226. Com 1014, autorizado o táxi, então é 3226. Maceió 350, Peruís 58, decola da 10 esquerda, Puca Zumbi. O controle na frequência 11935 e aciona 5141. Autorizado, Maceió, nível de voo 350, a Peruís 58, decola da 10 esquerda, Puca Zumbi. Transponder 5141, controle 11935, gol 1994. QNH 1014, Mare Arrival. Descent to 4000 feet, 1014, Mare Arrival, 6504. Gol 606, cópia. Copia 606. Copia na grande, 390, Apesulo 10, decola da 10 esquerda, Puca Zipar, 1935, 5144. Autorizado 390, decola da 10, curva esquerda, Pucas e Parco, no 9135, 5144, gol no 606. Chama pronto. Chama não, 606. Torre, TAN 3226, pronto, ponto de espera dando zero. Autorizado a linha de decolar pista 10, você tem na 612. Autorizado a linha de decolar da 10, 3226 da TAN. Salvador, Gono 606, está pronto para o congestionamento. Posição 2. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar táxi 1606. Os 45-1935, bom. 1935, bom trabalho. Controle TAN 3226, decolou na sua escuta. TAN 3226, saída PUCA, 370, vigilância. Ciente, TAN 3226. Gal, 024, Canal Recife, 12685, if unable, 12545. 12685, if unable, 12545, report Gal, 024. Boa noite, Web 5809. 5809, esse é para nível 060, chegada a Mari. Na mais, gente da Bravo, autorizado, autoriza a planilha táxica? Planilha de táxi para o 50. Táxi 50, 59. Trip 5344, passing 5500 to 4000. Roger. Report on localized course, 5344, 2000, 1014. 2014, I will report localized course, 5344. Controle, autoriza zipar por T3226? Controle, tarde, 3:30. Center. Autorizado, Zipar, 3226. Muito obrigado, Zipar. Salvador, boa noite, 7746, informação Bravo, 230 para o 160, registro. Boa noite, 7746. Esse para o nível 060, chegada a Mari. 060 da Mari, 7746, quando possível, direto, tá? Pode prosseguir, tá? Direto, tá, 7746. Salvador, o gol no 606 está pronto para o táxi, tem 072 a bordo, 4:40 de autonomia, alternando Fortaleza. Espera, chama pronto, 1014 é o ajuste no 606. Autorizado, vai chamar pronto, gol 606. Salvador, bom dia, 130-170, sentido Bravo, passa 2320 para 170. Bom dia, 3170, prossiga para o 070, chegada Mari. 070 Mari, alguma velocidade? Qual a indicada no presente? 3260. 260, sou o número 4 na aproximação, o tráfego precede para 12 horas, 11 milhas. Com indicação de ground de 330. Ok, ground a gente está com 360. Então vai reduzir aqui para 250 de indicada. O 3170 prossiga para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado para o GTAP. Pro GTAP descendo para 2000 pés, está 3170. 6746 Webjet, 2000 pés. 2014 ajuste. 2014, 746. 5809, Abjet, 2000 pés, 2014, reposta habilitada. PRM 14, reposta habilitada, 5809. 3226, chame agora o centro Recife, a frequência 12685, alternativa 13365. 2025, 3365, obrigado. Typify 344, complete approach, call tower, 18.6. 18.6, Typify Salvador, Tower 354. 344, stand by, we may be key. 606, é o 521935. 1935, boa. Clear to land, 353441, 10 degrees, 06 knots. Clear land, 353441. Boa noite, Gol no 606, vigilância, 390, saída PUCA. 390 na PUCA, Gol 606. Bate o índio, não posso esperar a chama pronto, 1014 o ajuste no 994. Autorizado, via Índia, 1014, doutora Ponte Vera, Gol 1994. Salvador, bom dia, voo 1896. 1896, número 2, copy, aguarde. Tape 5344, ground at 55, right, Alpha, and Juliet, position 14. Got that, sir, Raya, Alpha, Juliet, position 14, tape 5344. Dois, a possibilização do gol na 794. Afirmativo, só um instantinho que eu já apaguei a cópia. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto, gol 1994. 994, autorizado a linha de decolar, pista 10, 1062. Autorizado a linha de decolar, gol 1994. Contra Salvador, muito bom dia, Azul 4178, formação Bravo, passando 210, vaga 150. Bom dia, 4178, prossiga para 2 mil pés na chegada Mário, ajuste 1014. Até 2 mil na Mário, 1014, Azul 4178. Quatro 178, está presente, etapa.